Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Mariana Cristina e conto com a presença de minhas amigas Aline Franciele, Eusinete Mourão e Lucélia Apolinário. Somos alunos do curso de Pedagogia da UEMG Ibirité e estamos apresentando este podcast pela disciplina Vigilância em Massa e Fake News e orientadas pela professora Janaína do Rosário. O tema que vamos abordar neste podcast é sobre a empresa Amazon, a gigante do e-commerce. Mas antes de falar do sucesso no mundo digital, vamos conhecer sua história. Vou falar um pouco sobre a história da Amazon e seu segmento de atuação. Tudo começou em 5 de julho de 1994, em Seattle, nos Estados Unidos. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, um empresário e engenheiro que trabalhava em Wall Street, observando um novo mercado ainda da internet, resolveu abrir o próprio negócio. Jeff começou a empresa com sua esposa Mackenzie na própria garagem, como outras grandes companhias de tecnologia do e-commerce, e praticamente criou um modelo de negócio com venda online, e anos depois fez ainda mais livros digitais. A Amazon não foi o primeiro nome que a empresa foi registrada. A ideia inicial era Kadabra, porque seria algo mágico, mas o advogado de Jeff sugeriu que mudasse, porque a palavra era muito parecida com um cadáver. O nome Amazon foi a primeira palavra que ele encontrou depois de muita busca, especialmente por começar com a primeira letra do alfabeto. A inspiração do nome foi o rio Amazonas, que é considerado o maior do mundo em extensão e em fluxo de água por vazão. Sendo assim, ele queria que a loja também seguisse o líder no que fizesse. Atualmente, a logo tem uma seta amarela bem característica que lembra um sorriso e indica que o site vende tudo, de A a Z. O casal não sabia qual produto vender, entre CDs, peças de computador, softwares e livros. Eles acabaram escolhendo os livros, por serem de preços baixos, e naquela época os pedidos eram feitos online, o que já era grande novidade, conseguindo manter um vasto catálogo imenso de livros e por causa das parcerias com atacadistas e distribuidoras. No primeiro mês de funcionamento, a Amazon recebeu pedidos de todos os 50 estados dos Estados Unidos, além de 45 outros países. Naquele ano, já eram mais de 2,5 milhões de livros no catálogo e 148 milhões de dólares em vendas. Em 1995, eles começaram a vender livros. Em 1998, as vendas de CDs e DVDs. Em 1999, começaram as vendas de brinquedos e eletrônicos. E em 2000, veio o Marketplace. Em 2005, Jeff anunciou o sistema de assinatura premium Amazon Prime, para diminuir o tempo de entrega e trazer ofertas exclusivas para os assinantes. Logo depois, passou a dar o acesso à Amazon Video, a plataforma streamers de filmes e séries. Em 2015, os usuários passavam de 1 milhão de pessoas em 190 países, mas nem todos ficaram felizes com a chegada da Amazon no Brasil, ainda mais pelas promoções e lançamentos, falando somente em livros. Em 2016, estreou o streamer do Amazon Video. Já em maio de 2017, a Amazon adicionou o Marketplace para os brasileiros. De acordo com o site InfoVarejo, em sua carta anual aos acionistas, Jeff Bezos revelou que a Amazon enviou mais de 5 bilhões de itens para os clientes Prime em 2017. São 1,4 milhões de pacotes por dia, apenas para membros Prime. Sabe o que isso significa? Papelão suficiente para cobrir os Estados Unidos em apenas 5 meses. Passo a fala agora para a minha colega Aline Franciele. Agora eu vou falar um pouco sobre a atuação da Amazon no campo da educação. A Amazon, assim como as outras Big Techs, está expandindo a sua atuação no campo da educação. De acordo com a revista Época Negócios, a gigante do e-commerce adquiriu em 2013 a ferramenta Temarx, que pertencia a uma empresa americana, a Temarx Education Inc., que oferecia serviços personalizados de matemática, programas de enriquecimento para cálgebra, geometria, usando uma abordagem estruturada de prática, videoaulas e resultados em tempo real. A abordagem da Tenmarques era baseada em aprendizagem personalizada, instrução e assistência sob demanda e aulas práticas. Além disso, a Tenmarques lançou um programa de prática e aprendizado de matemática para professores do ensino médio usarem em sala de aula e para seus alunos usarem em casa. Após a Amazon adquirir essa ferramenta, ela acrescentou novas funcionalidades, que passou a oferecer ajuda, entre aspas, para professores criarem um currículo de escrita para alunos do ensino fundamental. Esse recurso possui exercícios curtos e um assistente digital, que oferece um feedback personalizado a cada estudante. Esse currículo, que custa em média 4 dólares anuais por estudante, foi testado em várias instituições de ensino nos Estados Unidos em 2016. Segundo o site Gazeta do Povo, a Amazon lançou em 2016 um outro serviço virtual de educação para professores, chamado de Amazon Inspire. Essa plataforma online conta com milhares de planos de aula, planilhas e outros materiais didáticos gratuitos para professores. Escolas públicas de Nova York fecharam um contrato de 3 anos com a empresa, em um valor estimado de 30 milhões de dólares para o fechamento de livros eletrônicos para 1,1 milhão de alunos. Agora eu vou falar um pouco sobre o faturamento da Amazon. Como já citamos anteriormente, a Amazon ela ampliou grandemente o seu mercado de atuação. Hoje em dia ela trabalha com uma infinidade de produtos e serviços, como por exemplo, streaming com a Prime Video, venda de e-books e leitor especializado para livros eletrônicos, o Kindle. Possui solução de inteligência artificial, a Alexa. Oferece ainda o serviço de armazenamento e hospedagem em nuvem com a AWS, a Amazon Web Service, entre outros. Com essa ampla variedade de produtos e serviços, a Amazon bate recordes consecutivos. De acordo com o portal Olhar Digital, a Amazon registrou um lucro líquido de 8,1 bilhões de dólares somente no primeiro trimestre de 2021. Para se ter uma ideia desse imenso faturamento, a Amazon conseguiu faturar quase o dobro da Pfizer. Segundo o veículo de informações Valor Econômico, a farmacêutica teve um lucro líquido de 4,88 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. Mesmo com o caos vivido pelo mundo devido a esse momento pandêmico, a Amazon surpreendeu o mercado, elevando sua receita 44% no comparativo trimestral do ano passado. Esse resultado pode ser explicado justamente pela pandemia de coronavírus, que intensificou com a quarentena o hábito de compras online. Outro fator que contribui com esse faturamento foi o serviço de armazenamento em nuvem oferecido pela Amazon Web Service, que tem crescido mais de 30% ao ano, além do serviço Prime Video, que atingiu em abril desse ano a marca de 200 milhões de assinantes. Ainda de acordo com informações divulgadas pela Forbes, em abril deste ano, a receita líquida da Amazon subiu para 108,52 bilhões, superando todas as expectativas. A empresa, atualmente, ela ocupa o primeiro lugar entre as marcas mais valiosas do mundo, superando até mesmo as outras Big Techs, como a Apple, a Google, a Microsoft e o Facebook, além de outras marcas, como a McDonald's, Alibaba, Tencent, Visa, Mastercard e a própria Tesla, que é a marca de automóveis mais valiosa da atualidade. Segundo o portal de notícias R7, a Amazon teve um lucro anual de 107 bilhões de dólares em 2015, superando o PIB da Croácia, que chegou a 90 bilhões de dólares neste mesmo ano. De acordo com o site CNN Business, Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele ocupa o posto de homem mais rico do mundo desde 2017. O bilionário ganha cerca de 64 bilhões de dólares em um ano. Isso representa mais de 175 milhões de dólares por dia. Agora eu vou passar a fala para a minha colega Elzinete, que vai falar mais sobre os acionistas da Amazon. Agora vou apresentar quem são os principais acionistas da Amazon. Em maio de 2021, a companhia celebrou 24 anos desde que abriu o IPO, ou seja, o capital na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, a Nasdaq, lá em 1997. As ações começaram valendo US$ 1,73 e hoje valem em torno de 3.300 dólares. Com essa abertura, novos acionistas e investidores apareceram. Conforme apresentado no site da BR Finance, uma parte dos acionistas da Amazon são de fundo mútuo, que é um ativo composto por um grupo de ações, títulos e outros valores mobiliários. Os titulares institucionais são os grandes bancos e instituições financeiras que também possuem ações na Amazon. Dentre eles, podemos citar Vanguard Group, BlackRock, The State Street Corporation, Price the Tower, Associates Inc., Fidelity Investments. Os principais acionistas podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Falaremos dos currículos de alguns acionistas conforme sites da Amazon e Forbes. Jeff Bezos foi CEO da Amazon até 2021, quando deixou o posto para atuar no conselho administrativo da empresa, e foi substituído por Andy Jassy, confidente próximo de Bezos. Rosalinda Brewer, executiva estadunidense. Em 2021, a Wenger's Boots Alliance nomeou Rosalinda seu CEO, tornando-a a única mulher negra no comando da empresa S&P 500. Em 2019, ela também se tornou a única mulher negra a fazer parte do conselho da Amazon. Como CEO da Starbucks entre 2017 a 2021, ela implementou mudanças de políticas e treinamentos de preconceito racial para funcionários em mais de 8 mil lojas. Antes da Starbucks, Brewer foi CEO do Sam's Club, que ela ajudou a trazer para os dias modernos como serviços de pedido antecipado de compras online. Rosalinda implementou políticas antirracistas em outras empresas, porém vemos na Amazon são entregadores pobres e negros que sofrem com péssimas condições de trabalho. A Amazon é responsável pelo fechamento de várias livrarias no mundo afora, devido ao seu monopólio, o que causou a demissão de muitos funcionários negros que sofrem com o desemprego. Rosalinda estaria fazendo algo para reverter esses problemas do racismo estrutural? Ou essas políticas não é apenas uma demagogia? David Clark é CEO mundial do consumidor desde janeiro de 2021. David está na Amazon desde 1999 e já ocupou vários cargos, incluindo vice-presidente sênior, operações mundiais, vice-presidente, atendimento ao cliente global e presidente de operações na América do Norte. David formou-se em MBA pela University of Tennessee e é bacharel em educação musical pela Auburn University. Jane S. Goleric é diretora desde fevereiro de 2012. A senhora Goleric é sócia do escritório de advocacia Wilmer Cutler Pickering Haley e Dorr LLP desde julho de 2003. Ela ocupou vários cargos no governo dos Estados Unidos, atuando como Procuradora-Geral Adjunta dos Estados Unidos, Conselheira-Geral do Departamento de Defesa, assistente do Secretário de Energia e membro da Comissão Nacional Bipartidária sobre Ameaças Terroristas aos Estados Unidos. A senhora Goleric atuou como diretora da Verisign Inc. desde janeiro de 2015, diretora da United Technologies Corporation de fevereiro de 2000 a dezembro de 2014. Jane Goleric é ligada ao Partido Democrata. O Partido Democrata, que adota uma visão moderna do liberalismo americano, que defende igualdade social e econômica, junto ao chamado Estado do Bem-Estar Social, no qual também advoga mais participação do governo em questões econômicas na formação de melhores regulamentações do mercado. Fica aqui um questionamento: se a influência de Jamie no partido não poderia beneficiar interesses no mercado em prol da Amazon? Passo agora a palavra para minha colega Lucélia. A partir de agora, abordaremos alguns problemas sociais e econômicos gerados pela forma de atuação da Amazon. Um dos grandes problemas gerados pela Amazon é a precarização do trabalho. Em 5/7/2021, o site Tecmundo publicou a notícia que o bilionário Jeffson Bezos deixou o cargo de CEO na Amazon. Em meio à sua saída, outros assuntos envolvendo o seu nome e a gigante do e-commerce vieram à tona. Entre eles, as condições de trabalho dos funcionários nos armazéns da empresa. O portal norte-americano AJ realizou uma série de entrevistas com funcionários da Amazon para entender quais são as condições nos depósitos da empresa. Segundo o site, enquanto Bezos lucrava 11,5 milhões de dólares por hora, os funcionários recebiam 15,30 dólares. Em 2020, ele faturou 70 milhões de dólares, enquanto os empregados acumularam 29 mil dólares. No vídeo, um funcionário afirma que até mesmo o tempo em que ficava no banheiro era contado. Entre as reivindicações estavam questões como aumento de salários, pagamento de periculosidade durante a pandemia, recontratar os trabalhadores que foram demitidos por falarem sobre saúde e segurança nos depósitos, entre outras. Em agosto, os funcionários se reuniram na frente da casa de Bezos como uma forma de protesto. Eles afirmavam que a gigante não oferecia equipamentos de proteção e ambientes seguros em relação ao coronavírus. Além disso, em junho, a PopPublica, agência investigativa de notícias, publicou que CEO na Amazon relatou uma receita de 46 milhões de dólares em 2007, mas não pagou o tributo porque compensou cada centavo que ganhou com perdas em investimentos e outras deduções. Os registros de evasão fiscal de Bezos vão até o ano de 2018, quando acumulou 128 milhões de dólares. Outro problema relacionado à Amazon é a crise do mercado livreiro. Em uma entrevista dada na página do Instagram, Meu Pequeno Leitor, Camila Araújo, arroba Editora Moinhos, diz: "O problema não é comprar os livros da Amazon, e sim saber o que esse baixo custo desencadeia." Na revista Rosa.com, Ana Paula Simonassi diz: "As livrarias, diante do monopólio centralizado da Amazon, veem-se desafiadas diariamente por esse novo modelo imposto pela tecnologia, capaz de selecionar os públicos a partir de dados de interesse e aparente facilidade para os consumidores de livros. Um modelo que traz um enorme prejuízo a toda a cadeia produtiva do livro no Brasil e deixa de fomentar o público leitor com rodas de leitura, lançamentos, círculos literários e encontros, como costumava ocorrer em livrarias tradicionais. A questão do livro no Brasil é urgente, desde o autor até editoras e livrarias. O formato precisa ser ajustado entre os pares para não se render ao monopólio bilionário da Amazon. que cresce a custas do trabalho de profissionais sérios que estão pensando a cultura e a literatura brasileira. Diante de tudo que foi relatado, deixamos uma pergunta no ar. Será a fortuna da Amazon feita em cima da exploração do trabalho humano e o não pagamento de impostos aos cofres do governo? Vemos aqui a grande desigualdade causada pelo capitalismo de monopólio. Nos despedimos por aqui. Agradecemos por ouvir o nosso podcast até o final e até o próximo.